Bravo Oscar, já estou no visual. Livre pouso na 97, vento 180 graus, 139. Livre pouso na 197, Romeu Bravo Oscar. Papatango, Índio, Papa Oscar, contato radar sob a posição coral. Foi na Praia de Conde, mantendo 090 no escudo controle instalado. Só voltando 3, direita no 219. Direita no 219, vamos. Alô, Tá 3198, Libranante, escuta. Tá 3198, boa tarde. Bom dia aí, táxi em frente. Reporte antes da táxi ser Juliette, portão será o 2. Táxi em frente, reportará antes da Juliette, portão previsto 02 do Tá 3198. Oscar, solo 04, qual o passe? Sim, Tony, vai liberar a direita na Papá para evitar. Salvador, bom dia, Azul 4207, gente daqui, Lu solicita nível 360 para Rio, Santos e Bom, pronto para cópia. Fátio, só instante para a cópia, já temos aprovação 360, subida prevista da EL, Leda, após Leda, direto Bridge, aguarde cópia 4207. Gente, grato, Azul 4207. Salvador, já tem 28, bom dia, final e LF 90. 5728, posto autorizado na 0, vento 180 graus, 139. Autorizado, posição 0, 5728. 0, 4, 0, 4, 0, 4, 0, 4, 0, 4, 0, 4, 0, 4, 0, 4, 0, 3 aqui, encontrado, táxi direito via Índia, ponto de espera no 0. Torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0, 2 0, ele 20, boa viagem, gol 1 no 0, 1 no 5. Táxi direito é Índia, 2, 395, ajuste meio 20. Obrigada, bom trabalho, quando 0 no 5. Outra 3198, ingresso autorizado, esquerda Juliette, observando a saída do 800, gol até o portão 2. Esquerda, Juliette, atenta ao gol, portão 02, 3198. Solo, Papa Romeu, Juliette, Papa Aquilo. Papa Romeu, Juliette, Papa Aquilo. Vera Cruz, 1 número 10, pátio 3, Nicola Pista no 0, só instante para cópia, por gentileza. Quatro, 207 na escuta para cópia. 4207. Azul 4207, aprovado Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 360. Azul 10, ESMAP, posse conforme o restante, conforme a rota do plano de voo. Decolagem pista 10, mantém a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha. Após descer a curva pela direita, perfil de subida da Euleda. Após Leda, direta à posição Bridge. Controle 120, decimal 8. A torre 118, decimal 95. Transponder 5034. Autorizar nível 310 para Rio. Via Apple 10, smart, após conforme rota do plano, decolagem da pista 10, passando 2.000. Pesa a terceira milha de Salvador, curva direita da Euleda, direto bridge. Controle 20.8, torre 18.95, transponder 5034, azul 4207. Papá Romeu, direto Papá Aquilo, Veracruz. Ouro meu pé via corredor Axé. Decolagem pista 10, curva direita. Controle em 120, decimal 8. A torre em 118, decimal 95. Transponde a 0121. Ativo, autorizado conforme na via na saída Axé. Decola, curva direita, meu pé. O controle 208, transponde a 0121. Pátio é o 3, acionamento autorizado, é forte para o táxi, jet Papaquilo. Pelo chamada para o táxi. Puxa acionamento, Gono 260. Gono 260, portão 8, autorizado, chame táxi. Gono 260. Solo Salvador, muito boa noite, bom dia, o F7728 livrou. Bom dia, 5728, táxi em frente, Alfa, reporte táxi do táxi de Leste, portão Serão 9, temos o 37 Gol puxando no portão 08. Até táxi da Juliette autorizado. Sim, táxi autorizado até a Juliette via Alfa, a gente chama para coordenar o 5728. Controle Salvador, Cordial, bom dia, Azul 4060, Vicente da Lima, Mano Mário, descendo para o centro de casa. Azul 4060, identifica a chegada Mário, desça até o 050. 050, Azul 4060. Controle, boa tarde, Gol no 095. 0195, contato radar, subo para 360, saída da EL. 360, na EL, Gol no 095. Para o táxi 260 da Gol, nós temos 1, 4, 5, 3 horas e 10, Natal. 3:10 Natal, autonomia, é 145 a bordo, 3:10, alternando Natal, 3:10 autonomia. 3:10, copiado, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto espera 10, turno 1 no 8 decimal 95, altímetro no 020, boa viagem. Pátio Índia, 2:95, obrigado, bom dia. Nave pronto para o táxi, para Pátio 3, 2 a bordo, Papa Romeu e Juliette, Papa Kilo. Exato, chame para ingresso no Pátio 1, Juliette, Papa Kilo. Pode ir para ingresso no Pátio 1. Vitor Charlie Hotel, na Projamão para interceptar a chegada, reporte ideal de descida. Índia Papa Oscar. Confirma o transponder acionado. Gente, recebo 0251. O transponder correto é o 0241. Beleza para 050, Vitor Charlie Hotel. Oi, Salvador, muito bom dia, Guna 260. Guna 260, autorizada na área de decolar 1-0, vento 190 graus, 129. Ali decola, Guna 260. Bono 015. Na escuta, Bono 015. Apenas para informação, tem um tráfego agora na função de 1 hora a 14 milhas de deslocamento nordeste. É um Papa Alfa 31 mantendo 90. Sinto, Bono 015, já vai passar uma semana. Gente. Ah, ingresso aqui para São Patrão, o Papa Aquilo. Frente, segunda direita. Via Índia, ponto de espera, torre 1895, 1020, boa viagem, Papa Kilo. Ah, tá. Iniciando, Gona 260. Direto para aquilo ali e mantenho na zero. Ali e mantenho na zero, filho. Vitor Charlie Hotel? Confirme velocidade na descida. Gente, tem condições de manter essa velocidade até Duna? Voa toque da presente, o Vitor Charlie Hotel, descendo para 4 mil pés, ajuste 1020. Inicialmente toque, aguarde Duna. Vitor Charlie Hotel, mantendo 200 e descida para 4 mil pés. Controle, muito bom dia, Gona 260, decola. Gona 260, bom dia, contato radar 390, Serapuca. 260. Decolagem autorizada no 0, 20, 200 graus, 129. Ok, vai no 7, aquilo. Decolou no 3625, vou no 095. Azul 4062, desça para 2000 pés, ajuste 1020, está livre LS, aposto estabilizado. 4060 para 2020, nosso zero estabilizado. Atenta, gente. Papaquilo, decolou Zuno 9, curva direita e mantenha a minha escuta e chama de, após o cruzamento da... Deixa decolar Zuno 7. Afirmativo, chamarei para cruzamento. Controle Salvador, confirme por Vitor Charles da Selva, autorizando até 4 mil na sua estoque. Afirmativo. Está atingindo meu pés, está meio minuto para cruzamento do eixo da 17, o Papaquilo. Autorizado o cruzamento do eixo da 17, para mim escuta, Juliette Papaquilo. Pelo, a sua escuta. Papatango, Oscar, até o quilo, identifica, chegada a mar e desce até o 050. Escola até o quilo, vou ITAP da presente. Juliette Papaquilo, último controle 120, décimo 8. 08, até a volta. Charlie Hotel? Na escuta. Voa Duna 3000, ajuste 1020. Duna 3000, com 1020, certo. Papa Romeo, Juliette Papaquilo. Papa Romeo, Juliette Papaquilo, no meu pé. Corredor Axé, reporta Farol da Barra. Chamarei Farol da Barra. Cristina Vera Cruz, confere? Confere. No 260, chama Recife no 2685, alternado no 2545. 2685, 2545, obrigado. Uma confirmando Manati. Autor... Autorizado Manati, o nome o PES, decolagem da 17, curva direita via corredor Axé. Controle em 1020.8, a torre em 1018.95 e aciona o padrão 0125 Mike F Delta. Adoro, o azul 4060. Azul 4060, completa sinal torre 118.95, bom pouso. 1895. 02 no POB, parte 4, acionamento táxi decolagem agora com a torre 1018.95, ajuste 1020, um bom voo, Mike F Delta. 60, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. 60. Lembrando aqui a Farol da Barra, a partir do Papa Quilo. Está 3 minutos para o circuito de Veracruz. Tem frequência livre, Juliette Papa Quilo. Lutezão. Vitor Charlie Hotel, mantendo 200. Está mantendo 190, vai incrementar mais um pouco. Tem, desça para 2000, ajuste no 020, reporte estabilizado, Vitor Charlie Hotel. 2000, reportará no log, Charlie Hotel. Você confirmar o vento para o 4060? Vento 2.0 graus, 1.1 nós, azul 4060. Vale. Controle, autoriza a pro de Aracaju para o Índia Papa Oscar? Quanto é a conde de Índia Papa Oscar? Oscar. Abraço, papai. O F6740 identifica chegada Mari, desça até o 050. Acordo chegada Mari, 050. Podemos logo na VTAP? Mantenha Mari, o F6740. Azul 4060, no solo 27, livre à direita, solo 121, decimal 9. 209, 4, 0, 0. Padrão na Control, good morning, Trip 5220. Trip 5220, Skoker dentro, clear my arrival, distance flight level 060. My arrival 060. Prossiga. Pode passar as condições meteorológicas de Aracaju? Guarde. Guarde, pode. Azul 4060. Azul 4060, bom dia, táxi via Alfa, reportando seu táxi da Juliette para ingresso. Alfa, reportando da Juliette para ingresso, 4060. Oscar Hotel Kilo, reduza para 2,00 mais. 2,00, Oscar Papu. E desça para 3.000, ajuste 1,020. 3.000, 1,020. Alô, Salvador, um dia Gol 977, ciente da informação Lima, autorização Porto Seguro. Gol 977, bom dia, informação Lima, confere, Porto Seguro, autorizado nível 340. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda e após Leda, direto Porto Seguro. Controle em 120.8 e aciona 5050 no transponder. Autorizado 340 para Porto Seguro, decola da 1-0 com curva direita, saída da El Leda, após direto Porto Seguro, 1208 é o controle, aciona 5050, gol 1777. 1777, correto, confirmando o portão? Estamos no portão 5. Ciente no 5, chama pronto para o estacionamento, gol 1777. Reportará, grato. Presente, modifica para informações visuais. Vitor, Charlie Hotel, pode prontar o cancelamento. É, dá presente agora, modifica, tá visual. Vitor, Charlie Hotel, plano modificado aos 3-0, autorizado base pela direita, rebote final do 1-7. Final do 1-7, Charlie Hotel. 2,6 graus. Grato, a palavra. Do táxi. Já pode ponto de espera da São 3191, só um instante, cópia, prepara a saída da Eulia da Bridge, aguardando. Da Eulia da Bridge, obrigado. Elton, até ponto de espera. Sinal bastante checado, Charlie Hotel. Do Charlie Hotel, autorizado pouso na 17, vento 190 graus, 099. Autorizado, Charlie Hotel.